carmim tão fresca e formosa. Quero ter-te pra mim, ó rosinha do silvado. Vou te cortar daqui, te tirar deste gramado. Não me piques, confia em mim, não sou assim tão malvado. Um corte certeiro tirou a rosinha dali. Quero ter-te pra mim, ó rosinha do silvado. Vou te cortar daqui, te tirar deste gramado. Não me piques, confia em mim, não sou assim tão malvado. Um corte certeiro tirou a rosinha dali.